Yo, armazém, culto racional. Apaga incenso, pois Deus é a essência. 2009. O cenário é ruas, casas e alguns quilos de plano. O tempo mostrou pra vida que as coisas estão mudando. Até o rosto da quebrada parece estar enrugando sob a sinfonia dos carros no cotidiano. Mas todos que se envolvem por aqui sabem qual é o fim. Esconde atrás do poste da pinote quando pode. Se envolve das 7 às 7 com a latinha no lobby. Comerciantes nas esquinas, poções ilegais, propostas e propinas, gangues rivais. Manchete, caça e bob, vai, bota nós na cena. Encomenda com a gerência nas ruas que me caverna. Muitas vidas se vão no bar, em caça, níqueis e sinuca. O tempo vai, quando a moeda cai, na caixa de música e orquestra. Das balas e do corre, corre que acontece. Gangues e boêmios na noite se divertem. Policiais corruptos, ladrões, assassinos, agem cruelmente contra o povo oprimido. Dos calça larga, bandido. Dos crentes que batalha, da senhora com os terços, toca ninja na cara. E loucos por amuleto e trevos que o mundo produz. Ligam abajur, mas não conseguem enxergar a luz. Matam e morrem, voltam e fogem sem paciência. E acendo incenso sem saber que Deus é a essência. Versículos, capítulos, histórias e glórias. Currículos, títulos, lições e memórias. Políticos e rico, a malandragem ignora. E só conversa com Deus quando quer a vitória. Oh, Deus, essência pra viver. Mais do que os olhos contemplam, suas mãos sustentam. Meu Deus, Deus, essência pra viver. Ah, pra respirar. Tu és a fonte que fornece vida. Recentemente vi os moleque lá na 15 no entorpecente. A cena é rotineira, vi também a pregação dos crentes em praça pública pregando o arrependimento. Que Jesus é a essência, muito mais que sentimento. Enganoso o coração do homem é ostento, fruto proibido e dá espaço pra Lucifer. Rolê na ilha, na madruga você filma várias fitas. Lacuna, mente vazia, gente omissa. Instiga o tempo todo, ofusca até o brilho do olho, que se perde na neblina atrás do muro de tijolo. Histórias e vidas perdidas, desiludidas, a falta de Deus aumenta as feridas. Castelos de ilusão, corrompidos, sem teto, sem chão. O tempo esquecido, mais um morto na função, sem instrução da crucificação. Só Cristo é o caminho que te leva à redenção. Oh, Deus, essência pra viver, ar pra respirar. Muito mais do que os olhos contemplam, suas mãos sustentam. Meu Deus, Deus, essência pra viver. Seu lado B da situação, cercados pela hipocrisia, cegos não querem visão. Reféns da magia, criatura sem a renascença. Amnésia os separa da sua essência. Aplausos ao filme da sua vida sem final feliz. Cicatriz maquiada por quem sempre diz que nós não aproveita, nós é bitolado. É, mas hoje sou completo, até sozinho tenho Deus ao lado. Norte, sul da ilha, leste, centro, continente. A paz que alivia nos amou de forma indiferente. Classe social ou tipo de barraco, bosque das mansões e Monte Cristo são por Deus amados. Cada canto de Floripa precisa do amor. A paz, quem traz e faz é o Senhor. Proclamando a salvação, armazém, culto racional. Lealdade a Cristo aqui é incondicional. Oh, Deus, essência pra viver, ar pra respirar. Muito mais do que os olhos contemplam, suas mãos sustentam. Meu Deus, Deus, essência pra viver, ar pra respirar. Tu és a fonte que fornece vida. Salve Hood, Claf, salvei. Armazém, culto racional. É desse jeito, irmão. Valeu, Marrom, Ministério, um som. 2009, essência, Deus abençoe. É nóis, tamo junto.